sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Banca de Cristo. Fui acionado pro esquema, eu atendi sem problema. Banca de cada na cena, o lado oposto tema. Assim que é negou, faz um que aqui somou. Se é pra trincar, trincou. Se é pra desmascarar, desmascarou. Aqui estou mais um louco que luta com o que crê. Que faz da fé a arma para conseguir vencer. O mundo louco, que se destrói pouco a pouco. É só ganância, soberbo irmão matando outro. Vários sufoco, mas sei que ainda há solução. Pra quem tá morto, Jesus é sua salvação. Fundo do poço, a luz brilha na escuridão. Pra quem tá torto, na cruz está o seu perdão. Não é fácil não, mas você vai conseguir vencer. Seguir a dor, o fracasso quer dominar você. Quer consumir você, estagnar você. Mas não vá se render, a lutar eu sou mais você. Jesus ama você, se entregou por você. Bota para correr, o mal que quer você. Tá parado por quê? Ele levanta, vai à luta. Cabeça erguida, Joe, seja firme na disputa. Se o inimigo vier, bota pra correr. Se o medo vier, vai, bota pra correr. Se a tristeza vier, vai, bota pra correr. Bota pra correr, bota pra correr. Se o inimigo vier, bota pra correr. Se o medo vier, bota pra correr. Se a tristeza vier, bota pra correr. Nascemos pra vencer, nascemos pra vencer. Bota pra correr, né, Joe? Eu tô ligado, o diabo é derrotado e não toma o reinado. Você é guiado pelo Espírito do Senhor. Já é mais que vencedor e o inimigo perdedor. Se ele vem por um caminho, vai voltar por sete. Resiste o derrotado com a gente, ele não se mete. Arremesse uma rajada de fogo, engrandeça a Deus diante do trono. E se fechar com Cristo, vai receber poder. A verdade é dita, pare de sofrer. Levante a cabeça, nunca se esqueça. A fé é a fortaleza e não se entristeça. Mas reserve um lugar à mesa, o rei virá cear. Comece a celebrar, você nasceu pra derrotar, não ser derrotado. Jesus venceu a morte e o diabo, e hoje compartilha a vitória com você. Se o inimigo vier, bota pra correr. Se o inimigo vier, bota pra correr. Se o medo vier, bota pra correr. Se a tristeza vier, bota pra correr. Bota pra correr, bota pra correr. Se o inimigo vier, bota pra correr. Se o medo vier, bota pra correr. Se a tristeza vier, bota pra correr. Nascemos pra vencer, nascemos pra vencer. Tá em cima, cuide pra que não caia. Que caiu, levante, não, não jogue a toalha. Sujeitos a falhas, todos parceiros e eu. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se não desista, insista, não desacredita. Saiba que em Cristo agora você tem nova vida. Banca de cair de Cristo, o time se uniu. As potestades tremeram e a firma deles faliu. O castelo ruiu e o inimigo fugiu. Se levantou contra nós, mas já era, caiu. Isso mesmo, tio, vem, representa a família. Léo Banca de cá, tamo junto na rima. A vitória é sua, por isso não vá se render. Não se esqueça, você nasceu para vencer. Se simplesmente crer aquilo que o verso diz, Deus é contigo, você se torna mais feliz. O sábio ouve, pratica, o tolo ouve, rejeita. Quem tem ouvidos, aprenda, pois a ideia é certeira. Não é a primeira vez, nem última que eu digo. Jesus te ama, louco, e se preocupa contigo. Viver é Cristo, isso é verdade, pergunte ao de Cristo. Mudança de postura, como da água pro vinho. Firme convicto daquilo que eu vou te dizer. Em nome de Jesus, bota o inimigo pra correr. Se o inimigo vier, bota pra correr. Se o medo vier, bota pra correr. Se a tristeza vier, bota pra correr. Bota pra correr, bota pra correr. Se o inimigo vier, bota pra correr. Se o medo vier, bota pra correr. Se a tristeza vier, bota pra correr. Nascemos pra vencer, nascemos pra vencer.